Aleluia! Pode aplaudir o Senhor mais forte aí, com toda a força que você tem. Senhor, recebe a nossa adoração. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Pode se sentar. É com muita alegria que nós estamos nesse ambiente de glória, né? Há um caminho a ser seguido, que começou lá no princípio, mesmo um homem errando, o velho Adão, e veio o novo Adão, Jesus Cristo, e ele morre por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e segue o caminho de nós vivermos essa alegria na presença dele. Há uma estrada a ser seguida para nós vivermos a eternidade. Essa é a nossa esperança. Esse é o fundo, o nosso fundo, o Evangelho, a nossa esperança, Jesus Cristo. Em breve Ele vai vir nos buscar e viveremos debaixo da graça dEle, nessa alegria. Que bom! Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas saiba de uma coisa: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Aleluia! E você vai sair com o que você veio buscar, porque o Senhor está aqui nessa noite. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Deus é bom demais. E todo o caminho que foi direcionado aqui foi tudo preparado para a introdução da mensagem. Já posso ir adiantando ela. Porque o Senhor quer fazer o milagre sobre nós. O Senhor quer, Ele deseja o melhor para nós. Mas como foi dito aqui pelo reverendo Marcos, ele falou assim: olha, mas depende da forma que você se achega a Ele. Depende de como você quer, a fome que você tem de Cristo, a fome que você tem do milagre. É dessa forma que você vai receber. E hoje, muitas vezes, a gente abre mão de viver o sobrenatural e o milagre de Deus, porque a gente está vivendo um tempo, por isso que o grau aqui, quando começa o culto, já nesse nível assim, é uma maravilha, porque não tem como subir no púlpito arrastado, porque já está lá em cima, o poder de Deus já está vindo sobre nós. E é a forma que nós devemos chegar ao Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com toda a nossa disposição. E muitas vezes deixamos de receber porque a gente chega muito fraco, qualquer coisa nos para. Hoje a gente vive não um evangelho, porque o evangelho é poder de Deus, mas uma forma de servir ao Senhor com muito, o que pode se dizer? Mimimi, né? Qualquer coisa para a gente. Qualquer coisinha: ah, o pastor não foi lá em casa, aí eu já não vou mais no culto. Ah, eu não sei, não deram a paz do Senhor, hoje a irmã não falou comigo. Meu irmão, é muito pouco pelo que o Senhor tem para nós. Nós temos que ser uma igreja viva, viva, com força, para vivermos o projeto de Deus para a nossa vida primeiro, para depois atingir a nossa casa, atingir a cidade e atingir o mundo em si. Porque se os apóstolos lá, os antigos, não fossem forte o suficiente, o evangelho não tinha chegado até nós. Se eles não tivessem enfrentado arenas, colocado o pescoço para ser o corte, o evangelho não tinha chegado até nós. Mas o Senhor conta conosco. Foi ministrado aqui, nós estamos passando bastão para quem está vindo. Então não pare no meio do caminho. Há um milagre para nós, para a nossa vida e para a geração que virá. Por isso que essa mulher, é um texto muito conhecido, Lucas capítulo 8, versículo 43, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele. Eu pulei aqui, não. Vinha sofrendo, tá. E não tinha como os médicos curá-la. E chegou por trás dele, tocou na orla do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Esse é o plano de Deus para nós nessa noite. É nós irmos em paz para casa, com a resposta que nós viemos buscar. E essa mulher, ela demonstra perseverança, ela persevera até as últimas forças. Ela não para no meio do caminho, como muitas vezes nós paramos. Tudo vem para nos parar, todas as circunstâncias é para nós pararmos e deixar de receber o milagre. E eu quero dizer para você nessa noite: se prepare para um milagre. E nós também temos que estar preparados para um milagre, sabia disso? Há uma história que tinha um irmão que ele tinha um problema de coração muito sério, muito sério. E era membro da igreja, e na mesma igreja tinha um gerente do banco, que ele tinha conta no banco desse gerente. E ele tinha um título de capitalização, e ele ganhou esse título. Era 2 milhões de reais. Olha só que maravilha. E o gerente falou assim: Pastor, me ajuda a chegar no irmãozinho lá, que já, né? Que ele recebeu um título de capitalização e é muito dinheiro. Eu estou preocupado com ele, com o coração dele, porque ele está se tratando, é muito grave. E o pastor falou assim: Olha, fica tranquilo. No final do culto eu vou te ajudar. E ele chamou o irmãozinho no final do culto: Ô, meu irmão, chega aqui, como é que tu está? Ah, pastor, estou me tratando, estou tentando melhorar. E o pastor fala assim: Ó, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você ganhasse hoje 2 milhões de reais, o que você faria? Aí o irmãozinho falou, olhou para o pastor: Pastor, que isso? Olha, uma coisa de coração eu ia fazer. 1 milhão eu ia dar para o pastor investir no ministério. O pastor passou mal e aí morreu. Ele não estava preparado para o milagre. Está vendo, irmão? Até para o milagre nós temos que estar preparados. Muitas vezes a gente vê a cura, vê o milagre acontecer e a gente: Nossa, tu viu o que, que o Senhor fez? É isso mesmo, o nosso Deus é poderoso. Ele está vivo e Ele está aqui nessa noite para fazer um milagre em nós. Se prepare para um milagre. O teu filho vai voltar para casa, a tua esposa vai melhorar, o teu esposo vai parar de ser um sapo e vai ser um príncipe, porque o Senhor faz um milagre, amém? E essa mulher, ela persevera mesmo quando todos os seus recursos foi gasto. Ela gastou o dinheiro. A mulher, ela tinha uma enfermidade que tirou toda a posse dela, todo o dinheiro. E naquela época, eu fui pesquisar aqui, os médicos não eram bem vistos. Eles tinham, no tempo de Jesus, a mania de enrolar os outros. Não tinha a ciência toda, né? E comeram o dinheiro todo dela e não tinha mais esperança. Eu não sei o que está acontecendo com você, até onde você está sendo enrolado, ou você está sendo desenganado. Não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas o Senhor está aqui nessa noite dizendo: Eu vou resolver o teu problema. Eu estou aqui nessa noite para sair virtude de Deus para a nossa vida e trazer a resposta. E ela tinha esse problema, um problema seríssimo. Trazia problema para o relacionamento dela, trazia problema para ela ter uma vida social. E o interessante que o pastor Marcos falou aqui sobre a cura, né? Quando ele falou, ela falou assim: olha como é que Deus confirma todas as coisas. Obrigado, Marli. Olha como o Senhor faz o milagre. O Senhor é ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele já está lá nos esperando. Ele tem o melhor para nós. Não pare no meio do caminho. Persevere, mesmo quando as coisas estão muito difíceis, mesmo quando o recurso, já falaram para você que não tem jeito, já disseram que você não vai prosperar, disseram para você que não tem cura. persevere até o fim. O Senhor ainda não deu a última palavra. Ele quer fazer o milagre. E ela gasta todos os recursos. Mas a mulher, ela recebe uma boa notícia. Jesus está na cidade. Oh, aleluia! Jesus está na casa. Ele está em Petrópolis. Ele está lá no teu bairro. Ele está nas servidões. Ele está lá no condomínio. Ele está dentro de você. Receba de Deus a cura nessa noite. Fala para ele: Senhor, eu preciso ser curado nessa área, eu preciso ser tocado nessa área, e com a sua fé você vai viver o milagre. Não sei se você recebeu um papelzinho aí, eu lembrei agora, o pastor já tinha me falado, era para ser no começo. Olha, você recebeu um papel aí, coloque o seu pedido nas mãos do Senhor. No final vai ter um ato profético aqui no nome de Jesus. E nós vamos tocar pela fé na orla do Senhor. Porque não é o vestido do Senhor que cura, é o poder de Deus que cura. Mas num ato de fé nós vamos tocar. O Senhor quer nos curar nessa noite. Eu não sei qual é a área que precisa ser tocada. Ah, aquele vício que você não consegue resolver, eu não sei até onde você está atolado no pecado. O Senhor está aqui nessa noite e pode curar e perdoar os teus pecados. Aleluia! Não importa o teu problema, o Senhor está aqui nessa noite, mas nós temos que perseverar como essa mulher fez. Ela recebeu uma notícia, ela ouviu dizer que se eu apenas tocasse na orla, eu seria curado. E esse desempenho, esse foco e determinação que foi pregado aqui no começo do culto, nós temos que ter disposição para receber o milagre também, irmão. O problema é que a gente fica meio barro, meio tijolo, eu não sei se eu devo. Servir ao Senhor é com todas as forças, não importa as circunstâncias. Hoje a gente ainda viu o evangelho top de linha. Você que está em casa, que maravilha, nós temos a mídia, você está recebendo palavras, temos tantos pregadores, tantas informações, e está muito fácil ainda. Eu sempre digo isso, eu ainda não levei um tapa na cara por causa do evangelho. E quando chegar a hora que nós teremos que ser encurralados ou acontecer algo, por isso que você tem que permanecer, ser um cristão firme, sabendo que o Senhor, Ele já venceu as nossas guerras, Ele venceu as nossas lutas. Está muito pouco para você desanimar, persevera. Essa mulher, na verdade, ela já era curada há 12 anos que ela vinha sangrando. Imagina alguém sangrar 12 anos. Ela já viveu porque ela perseverou, ela tinha uma esperança, ela tinha uma fé. Por isso, meu irmão, não desanime. Eu não sei qual é o problema que está na tua casa, eu não sei qual é o problema no teu relacionamento, eu não sei se é a tua saúde, eu não sei, mas o Senhor está aqui nessa noite para fazer o milagre. Não deixe a multidão te parar, multidão de informação, multidão de disse-me-disse, multidão de fofoca. Era para ser uma disciplina muito forte na igreja, a fofoca, né? Metade da igreja vira e mexe e fica disciplinado. Por isso que acho que não tem. Meu irmão, larga isso. Persevera. Não deixe o disse-me-disse te parar. Continua seguindo. Porque o Senhor quer fazer o milagre. E essa mulher, ela dá esse exemplo. Essa mulher, ela persevera mesmo quando o ambiente não é favorável. Mesmo que o ambiente não está bom. Por isso que muitas vezes alguém chega para você e fala assim: ah, pastor, eu não estou conseguindo ir na igreja por causa disso, por causa daquilo. A minha família, ela mexe com outras coisas, né? Ah, meu irmão, o ambiente não pode te parar. A multidão não pode fazer você parar de servir ao Senhor. Isso não é desculpa. Persevera, siga adiante, que você vai ser a estaca principal. Você vai ser a pessoa que vai mudar a história. Muitas vezes a gente para no meio do caminho e há uma multidão te olhando, te acompanhando, fala assim: olha, aquele casal é bênção de Deus, olha, você é um exemplo onde você está. Por isso que você não pode ficar favorável ao ambiente. E Jesus estava ali, e havia uma grande multidão, e ele estava no caminho, e no caminho ele encontra Jairo, um homem, né, importante, um morador da cidade, mas mesmo assim a mulher ela entra no meio da multidão, e ela vai e atinge o seu objetivo. O que você tem feito para atingir o objetivo? Nós temos que um caminho a seguir. E para o céu, eu quero dizer para você que não tem atalho, não tem como dar jeitinho para entrar no céu. Nós vamos ter que santificar, nós vamos ter que buscar dele a presença constante, porque é só ele que faz, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida a não ser em Cristo Jesus. E essa mulher, ela consegue entender isso, e ela persevera, e ela vai até o fim, até lutando com as suas forças, ela persiste, ela é constante, ela é permanente. Muitas vezes, irmão, a gente perde a bênção porque a gente não permanece, não é constante. Nós somos irmãos desses asfalto, já foi falado aqui no púlpito, esse tapa-buraco, SOS, né? Nós estamos igual esses irmãos SOS, tem que ir lá botar um asfalto, tem que ir lá fazer, dar um jeitinho naquele buraco. Meu irmão, seja constante, seja uma estrada firme, uma estrada consistente, para as pessoas olharem e falarem assim: eu vou servir ao Senhor por causa daquele casal, por causa daquele irmão, por causa daquele... É isso que o Senhor quer fazer nessa noite, persevera mesmo quando o ambiente não é favorável, atinge o seu objetivo, vai além. E qual é o tamanho da sua fome de receber o milagre nessa noite? Vira para o teu irmão, pelo menos nesse momento, e fala assim: qual é a tua fome de receber o milagre hoje? Qual é a tua fome? Porque para o morto, tu pode botar o melhor prato, que ele não vai comer, que ele está morto, né? Mas nós estamos vivos, vivos, porque o nosso Senhor é vivo. E nós estamos com fome de milagre nessa noite. Nós queremos atingir o nosso objetivo, que Deus possa nessa noite tocar o seu coração e renovar os teus sonhos. Há pessoas aqui nessa noite que tinham sonhos de se formar, de fazer, criar uma família, fazer um projeto novo, e botou na gaveta. Meu irmão, hoje é a noite de nós tirarmos o nosso sonho da gaveta, tirar a nossa semente e lançar sobre a terra, e ela vai morrer e vai nascer um algo extraordinário. Receba de Deus nessa noite. Mas há um processo para a gente seguir, há uma fome maior que nós temos que ter. E qual é a forma que você quer viver e proporcionar um milagre na sua vida nessa noite? Qual é o tamanho da sua fé, o tamanho da sua fome? Será que é uma fé o suficiente de uma medida tão importante que o Senhor vai parar para você e dizer: olha, saiu virtude de mim, esse irmão está buscando de tal forma que o milagre vai ter que ser recebido? Ou eu quero receber o milagre de Deus nessa noite, eu quero ter a perseverança dessa mulher ao ponto de o Senhor falar assim: olha, saiu virtude quando Josué falou. Eu senti algo, eu vou trazer um milagre para a vida dele. Que Deus possa fazer isso nessa noite para você. Busque até encontrar, não pule processo, aceite o milagre de Deus, não aceite a ajudinha do inimigo, não dê jeito no milagre que vai acontecer, meu irmão. Não faça como um homem estava passando e vendo a metamorfose, né, da lagarta para virar borboleta, e ela, naquela dificuldade, ele foi lá dar uma ajudinha, e aquela ajudinha matou todo o processo daquela borboleta. Ela voou uns 2 metros ali, parou, não conseguiu mais, porque dá jeitinho, há um processo, por isso que não para, não para, é um processo de Deus na nossa vida, para cada um de uma forma. Muitos aceitam Jesus e de um dia para o outro já largou o vício, já está na visão, vira um missionário, e outros vão sendo curados no caminho. É um processo para cada um, mas não pare no meio do caminho, continue perseverando, continue lutando, não deixe o inimigo te dar jeitinho, não vá no papo do inimigo, que ele te faz propostas indecentes, e ele sempre vai fazer a proposta ao contrário de Deus. Se Deus falou assim: ó, não pega daquela árvore. Olha só que coisa interessante. Tantas frutas, né? Se a gente for botar aqui nome de frutas, é muitas frutas. E Deus fala assim com Adão: não come daquela fruta ali, daquela árvore. Aquela não pega. Não, a gente vai lá e pega. Né? E assim conosco, a gente fala de Adão. Muitos falam assim: eu quero encontrar Adão no céu para mim dar uma moca nele, né? Porque olha o que ele aprontou para nós. Meu irmão, mas nós somos assim também. Irmão, é só vir no culto, na terça profética, é só isso que o Senhor quer, essa perseverança de você vir no culto ao domingo, participar de uma célula, é só isso. Mas é tão difícil, né? A gente vai em festa, a gente fica vendo o jogo 2 horas, eu sempre falo isso, eu paro em frente ao futebol, eu gosto muito de futebol, até jogo ainda futebol, quem me conhece aqui sabe disso. E aí a gente... mas na hora que é para ler um livro, né? Ter um momento de meditação, ir para o culto, que dificuldade. Sabe por causa de quê? O inimigo sabe disso. E ele sabe que se você perseverar, você vai receber um milagre. A sua família vai ser alcançada através de você. E quando você abrir a boca, o inimigo vai ter que sair. A doença vai ser repreendida. E ele faz isso. Ele nos interte para a gente viver uma vida mais ou menos, né? Aí, na hora que a gente é acionado, eu não sei, a gente não está preparado, porque a gente não perseverou. Mas essa mulher, ela perseverou até o fim. Ela foi e tocou no Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, que na hora que você receber o milagre, você tem que testemunhar o milagre. Porque essa mulher, ela fez isso. Ela creu, ela recebe, mas ela testemunha o milagre de Deus na sua vida. E é outra coisa, você tem que dar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Nós não podemos ser cristão, né, atrás da cortina. Nós temos que ser cristão que aparece, que dá o testemunho, que fala do amor de Deus, que está sempre à disposição. Nós temos que ser farol, nós temos que ser ponte, nós temos que ser flecha que acerta o alvo, porque o Senhor conta conosco nesse projeto. Ele não precisa, mas Ele conta conosco. Ele escreveu uma história e colocou nós dentro da história. Olha que maravilha! E nós podemos fazer parte disso, mas nós vamos ter que perseverar, porque o inimigo da nossa alma, ele não vai deixar, ele anda ao derredor, rugindo como um leão. Ele não é um leão, ele se faz de leão. O leão é o leão da tribo de Judá, né? O nosso leão é Cristo Jesus, que venceu a morte, é rei dos reis, senhor dos senhores, médico dos médicos. Aonde ele chega, a história muda. É nele que todas as coisas acontecem. Por isso, nessa noite, você vai ter que contar o teu testemunho. Você vai receber essa noite o milagre de Deus e você vai ser uma testemunha viva. Receba em nome de Jesus. Ah, uma coisa estranha acontece. Jesus para diante de todos e pergunta: quem me tocou? E olha, porque a fé daquela mulher, ela toca no Senhor de tanta força, tão intenso, que Jesus percebe claramente que dele saiu o poder. A ousadia e a perseverança dessa mulher, ela continua, ela é incrível, ela tem uma força, ela tem algo tão extraordinário que vira uma história na vida dela, e ela passa a ser uma mulher de dar testemunho. Eu sei que se a gente abrir aqui, todos nós temos um testemunho, mas o Senhor quer mais de nós. Ele quer acionar coisas que ainda não aconteceu conosco. Há coisas maiores para acontecer na nossa vida, irmão. O Senhor conta conosco. Por isso, não desanime, não pare no meio do caminho, não deixe as circunstâncias, não deixe o ambiente, não deixe as coisas acontecerem para te parar. Deus, hoje, Ele nos chama para uma perseverança. Ele nos chama para um milagre, para uma coisa maior. E essa mulher, ela do fluxo de sangue, ela deixa o testemunho. A gente não sabe o nome dela, mas a história é contada até hoje sobre a fé dessa mulher. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da tua perseverança? Qual é o tamanho da tua fome para receber o milagre de Deus? Deus está aqui nessa noite e Ele está passando sobre nós. E Ele quer fazer o milagre, depende da nossa forma que nós queremos tocá-lo. Por isso, nessa noite, receba de Deus. Receba o milagre de Deus nessa noite. Vamos ficar de pé.